Joacib se levantou com seus irmãos, a obra começou. A porta do gado, em oração, consagraram o lugar com devoção. Os homens de Jericó, ali ao lado, Zacur em unidade, o trabalho é sagrado. Com cada mão, juntos a edificar as portas do céu, vamos consagrar. Reparemos, ó Senhor, os muros da nossa nação, com fé e amor, uma só canção, fortalecendo em Ti. Por onde quer que eu vá, na Tua luz, meu coração repousará. Meremote, Mesulão, Zadok, os tecoitas em ação. Cada passo firme em comunhão a Jerusalém, trazemos salvação. Ano e os habitantes de Zanoa, com fervor, a porta do vale vão. Mil covados, avançamos sem temor. O Teu amor, Senhor, é nosso motor. Reparemos, ó Senhor, os muros da nossa nação, com fé e amor, uma só canção, fortalecendo em Ti. Por onde quer que eu vá, na Tua luz, meu coração repousará. Nosso esforço não seja em vão, unidos em Ti, em eterna canção. Cada pedra um testemunho de fé, reparando os muros até o amanhecer. Reparemos, ó Senhor, os muros da nossa nação, com fé e amor, uma só canção, fortalecendo em Ti. Por onde quer que eu vá, na Tua luz, meu coração repousará. Reparemos, ó Senhor,